Sinceridade diz, eu vim pra tranquilizar. Honestidade organiza cada coisa em seu lugar. É difícil, não é impossível, eu não paro pra ser filho da mãe. Tem que ter vocação, ser sinistro num cinismo pra fuder os irmão. Aqui sou competitivo sem trapacear na missão. Pro ritual te convido, tô na boa intenção. O pior eu já tenho, o não vem adicionado. É mais fácil desistir vendo tudo desfocado. Silenciado, calado, eu não vou ficar descontrolado. Desequilibrado, nunca vou chegar. Difícil estar, sem considerar a dificuldade. Pra onde olhar, vou estudar a possibilidade. Ninguém vai dar, vão questionar as minhas habilidades. Pode não agradar, exercitar a minha honestidade. Quero operar, valorizar, fazer o meu melhor. Minuciosamente coerente com o que tá ao meu redor. O passo errado, tô mais fraco, fácil de virar pó. Nada mais, nada menos que obrigação, veja só. Honesto, pouco crédito, 21 século. Nunca serei esperto, priorizando a lei de Gerson. Tangente ao paralelo, caminho curto ao reto. Me inspire quem tá certo nas histórias de quem sou neto. Difícil honestidade na cabeça que o dinheiro manda. Não posso ser controverso, fecho com quem é bacana. Nem tô pra matéria, essa é pra última instância. Mais de 30 na banca, na vila desde criança. Pode inventar à vontade, vai ser difícil derrubar. Sinceridade diz, eu vim pra tranquilizar. Honestidade organiza cada coisa em seu lugar. É difícil, não é possível, eu não paro de tentar. Mais dinheiro, mais problemas, mais treta também. Ostentação é o quesito, produtor de refém. Que lota foi bem, bota em xeque inocência. Verba pública tem, remédio pra consequência. Minha cabeça contém, sempre vem a coisa certa. Fazer o que convém, nem sempre me completa. Quero as notas de 100, mas de maneira certa. Pra quando eu for pra além, ter orgulho da vida regressa. Difícil porque é meta, perfeição não existe. Analiso toda a oferta, ligeiro com os convites. E nessa não tenho pressa, conheço os limites. A inteligência dispersa se o universo está em crise. Não subestime inimigo, exemplo é Jesus Cristo. Insisto no coletivo, sozinho eu não consigo. Joaquim Barbosa, ministro, criou um novo capítulo na isenção. Acredito nos dias de hoje, ídolo. É bem característico, semblante de quem tem fé. Cada passo mais difícil, manter a cabeça em pé. Eu vivo, tô pelo justo, no plano não tem migué. Pilantra não é malandro, honesto não é mané. Eu sei que o eto no lance, respeito o passo adiante. Sem Pelé nesse bang, que é meu, tá no meu alcance. Suborno, corrupção não é natural pra mim. Filha da mãe existe desde que Abel matou Caim. Pode inventar à vontade, vai ser difícil derrubar. Sinceridade diz, eu vim pra tranquilizar. Honestidade organiza cada coisa em seu lugar. É difícil, não é possível, eu não paro de tentar.